primeiro-ministro procedeu esta tarde à entrega de 20 novas viaturas de primeira intervenção, necessárias ao trabalho de 20 novas equipas de sapadores florestais, que no país são responsáveis pelo trabalho de silvicultura no inverno e de prevenção de fogos florestais no verão. Uma ação de âmbito nacional que teve como palco a zona de intervenção florestal do Alva e Alvoco, criada há 10 anos por iniciativa da CAUL, Associação Florestal da Beira Serra, que foi pioneira na constituição daquelas infraestruturas. A juntar ao facto de o Conselho ter o cadastro concluído e de contar no seu território com uma incubadora, a BLC3, que aproveita a biomassa para a produção de combustível amigo do ambiente, António Costa considerou hoje que o Oliveira do Hospital é um concelho exemplar, razão pela qual foi escolhido para a iniciativa com que hoje o Governo assinalou o arranque da reforma florestal que está a ser promovida pelo país. Foi aqui que há 10 anos constituiu a primeira zona de intervenção florestal. É um dos poucos concelhos a norte do Tejo que tem o cadastro concluído. É também uma das áreas onde o trabalho em equipa de sapadores florestais, bombeiros voluntários, forças de segurança e demais agentes de proteção civil tem sido a todo título exemplar. E é também um concelho onde temos uma incubadora, a BLC3, onde um dos projetos mais inovadores que tem em desenvolvimento é o aproveitamento da biomassa da floresta para a sua transformação em biocombustível. É por isso, a todos os títulos, um concelho exemplar. Pela forma como o município olha para o território, pela forma como os seus produtores se organizam, pela forma como o cadastro está feito, pela forma como os agentes de proteção civil trabalham em conjunto e também pela capacidade de inovação que esta experiência de transformação da biomassa e biocombustível significa. No âmbito da reforma florestal, o primeiro-ministro de Portugal defendeu o regresso à ideia das zonas de intervenção florestal, assim como também a coragem de se avançar com o cadastro em todo o país. Disse António Costa que o que foi possível fazer em Oliveira do Hospital é também possível de fazer em todo o país. O primeiro-ministro aplaude o que tem sido feito no Conselho em matéria de ordenamento e planeamento da floresta e que tem permitido ao Conselho contar com uma floresta resiliente. Um primeiro pilar é termos melhor gestão da floresta. Por isso, voltamos à ideia das GIFs, agilizando agora a sua constituição, permitindo nos concelhos onde os produtores não têm dinâmica e iniciativa própria, para que os próprios municípios possam tomar a iniciativa da constituição das GIFs. Nós não podemos deixar de ter produtores associados, de forma a como, este é um excelente exemplo, possam em conjunto, cerca de 482 produtores, poderem gerir em conjunto o património de cada um, de uma forma que garanta a segurança do património que é comum a todos. Há décadas que todos os governos têm medo de avançar com o cadastro. Mas de uma vez por todas nós não podemos ter medo de avançar com o cadastro. Nós temos mesmo de fazer aquilo que falta fazer. E aquilo que é possível, foi possível fazer em Oliveira do Hospital, é possível fazer nos 308 concelhos do país. E por isso nós temos mesmo que avançar com o cadastro, e se os governos até agora tiveram medo de o fazer, agora temos um governo que tem a coragem e a determinação de o fazer. O cadastro vai mesmo ser feito. Aqui foi feito planeamento. Planeamento que permite ter hoje uma floresta mais resiliente, que combina certamente algumas árvores de crescimento mais rápido, que é essencial para assegurar rendimento no curto prazo, com árvores que são investimento para as gerações futuras, mas que são essenciais para valorizar o território, para o tornar mais resistente à ameaça do fogo e para podermos ter um melhor mosaico e uma melhor combinação do diferente uso da nossa floresta. É necessário, obviamente, que algumas das áreas não possam ser ocupadas com árvores e possam ser áreas livres como esta, de forma a que sejam zonas que funcionam como corta-fogo quando o fogo chega, que permitam aos bombeiros, aos sapadores florestais, uma atuação que seja efetiva no combate ao incêndio. Em Oliveira do Hospital, António Costa defendeu hoje o maior investimento na prevenção florestal, também nos chapadores, assim como nos bombeiros e nos restantes agentes da Proteção Civil. Comprometeu-se com a criação de 500 equipas de sapadores florestais até 2019. Nós temos de investir na prevenção estrutural, nós temos de investir na prevenção dos chapadores florestais e temos também, obviamente, continuar a investir na capacidade de intervenção em larga escala dos bombeiros e dos outros agentes de proteção civil, porque nem todos os focos em primeira intervenção são possíveis de controlar. Ora, este trabalho dos chapadores é absolutamente essencial. Estas novas 20 equipas são as primeiras do grande esforço que temos que fazer ao longo desta legislatura. Nós tínhamos fixado uma meta: chegar às 500 até 2020. A Assembleia da República pediu agora um esforço maior. Vamos chegar às 500, não em 2020, mas às 2019. Bem. E é isso que vamos fazer. O Ministro da Agricultura, Capola Santos, também marcou presença nesta ação de âmbito nacional e entende que o trabalho da GIF é notável e disse esperar corrigir a falta de apoios no âmbito de uma reforma profunda e profundamente coerente. E lembrarmos que, felizmente, o país, nestes 10 anos, desde que a primeira ZIF se constituiu, já tem hoje 188 ZIFs que ocupam mais de 1 milhão e 100 mil hectares. É naturalmente um trabalho notável, recorrentemente é reclamado ao Governo mais apoio. Reconheço que provavelmente seriam melhor dirigidos neste sentido a alguns apoios do que outros que foram noutros. Enfim, esperamos poder corrigir a situação no futuro, no contexto de uma reforma que é uma reforma profunda e uma reforma profundamente coerente. Capola Santos, que respondia assim ao presidente da CAUL, José Vasco Campos, que esta tarde apelou ao Governo um maior apoio para os chapadores florestais que estiveram a definhar em anteriores governos, mas aos quais se deve a extinção ou controlo de milhares de incêndios à nascença e que por isso não abriram os telejornais. Disse José Vasco Campos que as florestas precisam dos sapadores florestais. Também alertou o Ministro da Agricultura para as dificuldades na aprovação das candidaturas ao PDR 2020 no âmbito das zonas de intervenção florestal. Estas ZIF de montanha, de minifúndio, não estão a conseguir ter os projetos aprovados para aquilo que nos é mais caro: a defesa da floresta contra incêndios. Sr. Ministro da Agricultura, Vossa Excelência tem conhecimento da situação. Pedimos-lhe hoje, aqui, neste momento e local tão simbólico, a urgente reformulação e reconfiguração do PDR 2020, de forma a que o nosso trabalho possa ser continuado. Eu sei que esse trabalho está a ser feito, mas mais uma vez lhe peço, Sr. Ministro, quantos fogos foram extintos ou controlados à nascença pelos chapadores? Quantos é que nunca foram notícia? Nem abriram telejornais devido à intervenção dos chapadores. Milhares, Sr. Primeiro-Ministro, milhares. Mas os chapadores florestais estiveram a definhar. Sucessivos governos asfixiaram os chapadores florestais e as suas entidades gestoras. Pediram-lhes tudo e pouco lhes deram. A verba paga pelo serviço público que executam era a mesma desde a sua criação em 1989, há 18 anos. As viaturas e os equipamentos apodreceram e não foram substituídos. Honra seja feita a este governo, que teve a coragem de aumentar os malfadados 35 mil euros para 40 mil euros, que ainda não chegam, mas são um sinal. Que criou 20 novas equipas que aqui temos hoje. Situação que não se verificava há anos, eu já lhe perdi a conta. E que também se prepara para substituir as velhinhas viaturas de 2000 e 2001. Mas nós esperamos mais deste governo. Esperamos que, de uma vez por todas, e repito aquilo que disse recentemente na Assembleia da República, se cumpra a meta das 500 equipas sapadores florestais prevista na Estratégia Nacional para as Florestas desde 2006. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Estado, as florestas precisam de sapadores. Portugal precisa dos sapadores florestais. Por favor, continuem a apoiar o programa Sapadores Florestais, que este retribuirá em dobro. Orgulhoso do trabalho feito no Conselho, o Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, disse que Oliveira do Hospital é um exemplo. O autarca registrou boa articulação entre todos os agentes concelhios e felicitou a Caule, que tem um plano específico de intervenção. Sublinhou de igual modo o facto de Oliveira do Hospital ser um dos 7 municípios com um cadastro feito e com 60% do seu território conhecido. Temos a noção do período que atravessamos. Tem-se vivido de grandes desafios para o dispositivo de proteção civil. Este também é o tempo, meus caros amigos, de nos concentrarmos e darmos todos o nosso melhor para lidar com os problemas dos incêndios florestais e as suas consequências. Concentrando-nos não na crítica, mas nas soluções. Evitando alarmismos quando eles não são necessários. Apostando num bom sistema de informação que ligue e articule todos os agentes do terreno. Aquilo que se passa nos incêndios, meus caros amigos, tem uma razão simples. Se a primeira intervenção for bem dirigida, se for capaz, se o incêndio for detectado em tempo útil, não temos dúvidas nenhumas que tenha havido resposta. E dou-vos, há uma evolução muito positiva no nosso concelho desde 2013 até 2017, porque ainda o ano passado, dentro da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, onde somos 19 concelhos, Oliveira do Hospital foi dos concelhos, o segundo concelho, que teve maior número de ignições. E o que é que aconteceu? Não, a correspondência em termos de área de ardida foi a segunda a nível distrital. Isto quer dizer que funcionámos todos e estamos todos de parabéns. Também quero dar aqui os parabéns à CAU, hoje na pessoa do Sr. Engenheiro José Vasco, enquanto entidade gestora desta ZIF, e aos proprietários florestais que aceitaram este modelo de gestão. Note-se que a ZIF tem um plano específico de intervenção e outro de gestão florestal que define quais as espécies florestais a privilegiar. É fundamental respeitá-lo na aprovação das novas operações de reflorestação. Felicito o Sr. Primeiro-Ministro por este seu ato de coragem de vir aqui numa paisagem fantástica, vir não porque estão cá as câmaras de televisão, porque há fogos, mas vir cá para nos congratularmos, para encontrarmos soluções. Intervenções que marcaram então a visita de António Costa ao Conselho de Oliveira do Hospital no início da tarde desta quinta-feira, nomeadamente à ZIF Alva e Alvo, quando foram entregues 20 novas viaturas de primeira intervenção. Também foram apresentadas 20 equipas de sapadores florestais com um total de 100 elementos que vêm então reforçar a proteção da floresta no país. Isto tudo no âmbito de uma reforma florestal que está a ser iniciada pelo governo.